alma do sentimento, mãos acariciando o corpo de um instrumento. Amar o tom, o som, o dom, o acordeon, resgatar motivos vivos, sonhos nativos. Voles no vai e vem, voles no vem e vai, som que entra pelos poros, feito vento forte nos canaviais. Voles no vai e vem, voles no vem e vai, som que alimenta a alma, enraiza o peito e não sai nunca mais. Xalana no rio abaixo, noite de lua cheia, viola bem afinada, saudade rasgando fundo, corte de capim na palha. Tenho a lua à noite, até o canto de um vetivi, mas tudo isso é pouco, tá faltando alguém aqui. Mas tudo isso é pouco, tá faltando alguém aqui. Vai e vem, voles no vem e vai, som que entra pelos poros, peito vento forte nos canaviais. Voles no vai e vem, voles no vem e vai, som que alimenta a alma, enraiza o peito e não sai nunca mais. Xalana no rio abaixo, noite de lua cheia, viola bem afinada, saudade rasgando fundo, corte de capim na palha. Tenho a lua à noite, até o canto de um vetivi, mas tudo isso é pouco, tá faltando alguém aqui. Mas tudo isso é pouco, tá faltando alguém aqui. Tá faltando alguém aqui. Tá faltando alguém aqui, tá faltando alguém aqui.